69 com 410 Galeão. 410 169 Galeão, tá livre o táxi via Fat Uno Indy Alpha. Chame no ponto de espera pronto para a decolagem hoje. Poxa, ok, Fat Uno Indy Alpha, ponto de espera, chama pronto, obrigado. X-Ray Fox. X-Ray Fox, prossiga. Bom dia, senhor. Mais X-Ray Fox, solicito autorização de reboque. Remota 14 até o Ping 612. Aguarde, é o número 2 para o reboque. Afirmativo, senhor. Michael, Tom Juliette, autorizado o reboque da remota para o portão 08. Reporte ao término, mantenha a minha escuta constante. Será feito, grato. Channel 625, no ponto de espera da 10, pronto. Ocean 6251, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 1 graus, 8 nós. Positivo, alinhe e decola da 10, 625. 5498. 5498, bom dia, aguarde um minuto, cópia 340, confim, subida da Euleda Bridge. Chame 6251, decolou ao 51, chame o controle em 120, decimal 8. Tem um bom voo e um bom dia. Obrigado, 1208. Igualmente, bom dia. Web 5898, na escuta para a cópia. Copia, 5898. Web 5898 está autorizado para confins, nível de voo 340. Pela Upper Zulu 16, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5154, controle opera em 120, decimal 8, corteja. Realizado com fim, 340, Zulu no meio, decola da 10, curva à direita Dael, Leda e direto Bridge, transponder 5408, na posição 5898. Correto, só confirmando 5154 transponda, chame para o acionamento Web 5898. 5154 para o acionamento, 5154. Mike X-Ray Fox, na escuta? Siga, Mike. X-Ray Fox, escuta. Autorizado, senhor reboque, até o plantão 62, mantenha a minha escuta constante, reporte ao término do reboque. Reportarei, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, 7777, formação Foxtrot, autorização Galeão 340. Bom dia, Web 5717, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto à posição Lúvito, após direto para Barbacena, após segue conforme o plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5153, o controle opera em 120, decimal 8, corteja. Autorizado Galeão 340, Jantes 10, após ESMAP de Lúcio Barbacena. Decola 10, curva direita na Dael, Leda, Bridge. 5153, acionando 1208 ao controle, 7777, está no portal de número 4. 7 no 7, apenas confirmando, 5153 é o transponder, chame a torre 1895 para o push. 5153 é o transponder, 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador é o Hotel Juliette retornado? Michael, Hotel Juliette, prossiga. Informando o término do reboque, ponte 8, obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. Nema 251, submantém nível de voo 320, restrito pelo centro Recife. 320. 6261. Xanai 6251, chame centro, Recife, frequência 125.1, alternando 128.8. Positivo, 1251, 1288, ou 6251. Bom dia. Yes. A bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão, pronto para o táxi. 4 e 10, Galeão é 140 a bordo, é isso? Afirmo, objeto 6749. Ok, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, web 6749. Livre o táxi à direita, vai chamar pronto para a decolagem, 6749. Posicionamento 5898, portão 5. 5898, tá livre posicionamento no 5, chame táxi. O altímetro no 013. O 013, chama táxi 5898. Bate 6749, ponto de espera no 09. O 6749 tá autorizado a alinhar e decolar 10, vento de 120 graus, 8 nós. Livre elemento de decolagem, objeto 6749. solo, Salvador Mike, X-Ray Fox, informando o término do reboque, portão 6. Bom dia. Obrigado, bom dia. No 7, coordene com a equipe de solo após o táxi do colega à sua casa, está autorizado seu push, chame táxi, o altímetro 1013. Pode usar passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado, em coordenação, 1013 é o ajuste. Web 6749, sua decolagem foi ao 02, controle 120.8, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 6749. Web 6749, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, possibilidade de voar Lenda da presente? Autorizado 6749. Direto Lenda 6749. Galeão, tá livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, Web 5898. Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, 5898. Web 5717, só confirmando, aeronave da companhia, taxiará a sua cauda em mais alguns instantes, coordena com a equipe de solo, assim que liberado, está autorizado seu push, chame táxi. Sim, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado, chama táxi. para Pop 5898. Pop 5898, está livre a linha e decolada 10, vento de 160 graus com 8 nós. Livre a linha decolada, 5898. Jet 6749, chame em centro, Recife, frequência 125.1, alternando 128.8. Centro, Recife, 1251, alterna 1288, é Jet 6749. Taxi, Webjet 5717, Belgrama 3000, autonomia 3 horas e 45 minutos, alterna com fins. Ok, 343, 136 com fins. Está livre o táxi via Pátio 1 no Indy Alpha. Chame para decolagem Web 5717. Táxi autorizado via Indy Alpha. Confirme, é autorizado a linha? Está livre Indy Alpha até a cabeceira, porém a linha e mantém na cabeceira, ok? Ali mantém, sente, obrigado. Web 5898 decolou ao zono 0, controle opera em 120.8, tem um bom voo e um bom dia. 208, obrigado, bom dia. Soho Depart 3 Morning, Webs of Private 98, Tarayo Depart 3, lead the transition. Objet 5898, the radio contact on Depart 3, capture level 340, dial departure. Tarayo Depart 340, request possibility of fly heading dial. Objet 5898, clear the flight direct to radar. Fly direct to radar 5898. Decolagem da 10. Autorizada a decolagem da 10.7.7. Web 5717 decolou, os 1-3, o controle em 1-20-8, tenha um bom dia. 20-8, bom dia. Controle Salvador, Web 5717. Web 5717, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 340, saída da Delta. 340, da Delta. Vizinho! Bora! Quem tá falando?